Salve! Salve o planeta, então vá de skate, faça fumaça, malacou, somente da ciência é quente. Se para você evoluir na educação, tem que dar atenção, tem que investir, mano, ilegal. É o político safado, la polícia corrupta, del pueblo alienado, louco ali, de brincadeira. Os políticos só cagam nessa bandeira, é só maldade, só nesse interesse financeiro ele roubar. E faz da nossa pátria o puteiro, ainda dizem, mano, não há legalização para ganhar com la maldita corrupção. Maconha é bom, mas não é bombom. Não vamos deixar o pé para os ignorantes ainda acharem que essa parada é uma droga. Mas cultura, João. Malaco vem e vem para o bem da nação. Malaco vem contra essa corrupção. Malaco vem e vem para o bem da nação. Malaco vem a favor da educação. Malaco vem e vem para o bem da nação. Malaco vem contra essa corrupção. Malaco vem e vem para o bem da nação. Malaco vem a favor da educação. Mas não tem como saber o sabor só lendo a receita, seu doutor. Então pelo amor de Deus, tem que experimentar para passar a ser uma experiência, para você poder saber que cachaça só me deixou em cama com estômago feito em chamadão. Na TV você vê que o legal é beber. Você vai bem fazer você mesmo se fulano que é. Emancipação da mente, a legalização da mente e da semente. Se queira, mano, se dê coração a educação pra ver se ameniza essa corrupção. Mano, os maiores cientistas que dessa nação, mano, são a favor da legalização. Não vivo por isso, convivo com isso e faço da minha mente meu próprio espaço. Malaco vem e vem para o bem da nação. Malaco vem contra essa corrupção. Malaco vem e vem para o bem da nação. Malaco vem a favor da educação. Malaco vem e vem para o bem da nação. Malaco vem contra essa corrupção. Malaco vem e vem para o bem da nação. Malaco vem a favor da educação.